dançou comigo. E aí me entreguei, você virou meu vício. Não vou negar que o seu amor me tirou da solidão. Me dá prazer, o meu querer é estar nas suas mãos. Seu olhar foi o sol que me tirou da escuridão. Quero viver tudo agora. Oba, oba, oba, oba. Me tirou da solidão. Me dá prazer, o meu querer é estar nas suas mãos. Seu olhar foi o sol que me tirou da escuridão. Quero viver tudo agora. Oba, oba, oba, oba. Ai, ai, ai, ai, ai. Oba, diga, diga. Oba, oba, oba, oba.